eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E Jesus impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Com esse texto da palavra do Senhor, nessa terça-feira, nós estamos prosseguindo dentro do assunto que ontem nós demos início, quando nós lemos esse texto de Lucas 13 e também os versos de número 11, 12 e 13. Com esse texto lido, eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos tendo uma campanha de orações na igreja, diariamente, das 7 às 8 da manhã, o povo de Deus, a despeito dessas manhãs geladas, ali estamos ouvindo o clamor dos santos, dos remidos, e que estão sempre preparando-se para o dia a dia da caminhada da fé. Hoje à tarde, em nosso tempo, às 14 horas, já estamos ali, antes das 14 horas, já temos irmãs, irmãos, nesse grande culto da tarde, quando é o departamento feminino que toma a frente e que dirige, e temos visto muitas pessoas saírem dando o seu testemunho de curas e milagres que têm recebido da parte do Senhor. Você, amado ouvinte, que está no interior, que vem para a cidade, você da cidade que tem um problema, uma luta, vem essa semana. A nossa oração é para que o Espírito de Deus, ele faça uma obra poderosa e que Jesus possa realmente curar os enfermos. Estamos falando sobre cura, sobre a ministração da oração da fé. Todas as terças-feiras, ali no templo, Silveira Martins 506, você é o nosso convidado para estar conosco. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Amados ouvintes, ontem nós mostrávamos que essa senhora, que nós não temos o nome dela, ela estava sofrendo já há 18 anos, sem sucesso, ela buscava a sua saúde. Ela queria se ver livre de uma dor constante e insuportável. E nós então mencionamos que ainda hoje há pessoas mais conhecidas pelos seus defeitos que pelas suas virtudes. Talvez o que mais ferisse aquela mulher eram as formas dos olhares das pessoas que por ela passavam. Talvez o que machucava aquele coração daquela senhora, se mãe, se viúva, ou se uma pessoa solteira, não sei, era a discriminação, era o sorriso de alguém sarcástico quando passava por ela e ela não tinha a quem recorrer. Uma coisa ela não deixou de ter: fé em ir à sinagoga para ouvir a leitura dos textos sagrados. E na época em que ela vivia, em que Jesus também estava aí na terra, os costumes, os direitos sociais eram bem diferentes do que o da atualidade. Os homens e os meninos, eles ocupavam os melhores lugares nas sinagogas. as mulheres eram obrigadas a ocupar os últimos assentos. A mulher descrita por Lucas era uma frequentadora assídua da sinagoga, sem, no entanto, despertar nenhuma atenção. Ela tampouco esperava das pessoas uma reação diferente. Mas naquele sábado, porém, ao ocupar o seu lugar nos fundos da sinagoga, como de costume, talvez um banco que ela tinha escolhido para ser o seu, alguém que estava lá na frente identificou. Jesus, vendo ela, quando ministrava, porque estava ensinando em muitas sinagogas, ele não permanecia muito tempo em determinados lugares. Ele era um pregador itinerante. A sua missão consistia em cumprir o mandamento do Pai, que era de disseminar o reino de Deus. Pare um instante e pense, quantas vezes isso também acontece conosco? Entramos na igreja sem esperar nada. Entramos sem ser notado. Já fazemos parte da paisagem. Quantas pessoas que hoje me ouvem estão vivendo como aquela mulher. Alguém já conhece a tua dor, conhece a tua luta com o teu filho, com a tua filha, com o teu casamento, com a tua empresa, já conhece a tua dor, conhece a tua angústia, e às vezes já não tem mais nenhuma solução, parece que fugiu das pessoas com quem você convive uma palavra de alento. Mas veja, aquele dia foi especial. Lá estava ela, 18 anos, fazendo o mesmo pedido. Talvez alguém na sinagoga dissesse, lá vem daquela mulher de novo. Mas Jesus, naquela oportunidade, olhou para aquela pessoa que estava, como muitos estão hoje, o mesmo espírito operando nela, que procura esmagar, que procura encurvar. Gente, ela andava encurvada de forma alguma podia endireitar, está escrito. É provável que ela tenha feito tudo para conseguir a cura. Mas Jesus, ao vê-la, colocou um ponto final na sua dor que sentia. Este mesmo Jesus pode, nesta manhã, endireitar sua vida, seja qual for a força que está esmagando o teu viver, seu corpo, seu espírito, sua alma. Essa doença não resistirá à presença do Senhor. Coloque diante de Deus suas aflições, porque Ele pode livrar você de todas elas. Saiba que Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Eu quero, neste momento, orar com você. Soberano Deus, esta manhã, na autoridade do Teu nome, quando podemos, ó Deus, falar sobre esse amor que emana de Cristo, nós cremos que Tu és o mesmo Jesus que entrou naquela sinagoga naquele sábado, que desalgemou aquela mulher daquela doença que lhe fazia refém de dores, de angústia, de sofrimento. Pai, Tu és agora mesmo o socorro dessa pessoa que está nos ouvindo. Nós não sabemos qual é o quadro, quantos anos, quantos sofrimentos. Talvez o emocional já não tenha mais força, não tenha mais ânimo. Mas Tu é poderoso para sarar, para curar e para libertar. Responde-nos, ó Deus, pelos méritos de Jesus, o Teu amado Filho. Agora e sempre. Amém e amém.